Criatura de Sebo. Salve, salve, galera! É o nosso Criatura de Sebo, programa número 10, começando nesse momento. É o Homem Traça aqui, aquele cara que fomenta o nosso programa Criatura de Sebo e o nosso blog. Não se esqueçam que tudo que a gente põe por aqui, a gente tem caminhos para encontrar via o blog Criatura de Sebo. Nós trazemos aí a música popular brasileira, a música instrumental, rock progressivo, rolê pelo mundo e prateleiras amigas, sempre com grandes surpresas. E vamos começando aí o nosso primeiro bloco com o bloco dedicado à Vossa Santidade, o parceiro de Marcos Feliciano que está por aqui. Então nesse primeiro bloco a gente já apresenta quatro pedradas inspiradoras dessa visita. Sem mais delongas, começamos com o Poema do Olho do Cu, de José Miguel Wisnik, Zé Celso, Marcelo Dumont, Verlaine e Rambo, com José Miguel Wisnik, do disco José Miguel Wisnik, de 1992. Depois, Vampiro, de Jorge Maltner, interpretado por Caetano Veloso, do disco Cinema Transcendental, de 1979. Seguindo, Rubens, de Mário Manga, a versão aí proibida, gravada pelo Premier. Proibida porque foi censurada, isso mesmo, foi censurada essa versão e só foi gravado no disco Grande Coisa, de 1987. Na sequência, o Dedo de Deus, também outra composição de Mário Manga, em parceria com Arrigo Barnabé, interpretado maravilhosamente por Cássia Eller no seu primeiro disco, Cássia Eller, 1990. Roam, roam, roam. Oculto com pregas humilde, úmido ainda do amor, cravo roxo. Escondido respira no meio de mousse, que na bunda branca tece em doce debruce, em cola que rola na orla do arroxo. Corrimentos escorrem lágrimas de leite por peitos cruéis expulsas, choram. Pedrinhas de barro vermelhas molham convulsa. Escorregam na descida onde chamam, vem, deite. Sempre caí de boca e língua nessa ventosa. Minha alma traína, foda, material, invejosa. Ela fez dele lacrimário, rubro, ninho de soluço, sabre, brocha, tabu. Mas é azeitona babada, flauta carinhosa, tubo onde desce amêndoa oleosa. Canaã feminina, não me dá de abre, desabrocha, molha, olha, vê, ó cu. Escuros pra minhas lágrimas esconder. E quando você vem para o meu lado, ai, as lágrimas começam a correr. E eu sinto aquela coisa no meu peito. Eu sinto aquela grande confusão. Eu sei que eu sou um vampiro que nunca vai ter paz no coração. Às vezes eu fico pensando, por que que eu faço as coisas assim? E a noite de verão, ela vai passando com aquele seu cheiro louco de jasmim. E eu fico embriagado de você. Eu fico embriagado de paixão.

vida for invadida por um ladrão. Hein? Será que isso vai deixar tudo mais fácil antes de apertar? Que perigo, que perigo. Que destino, menino, que destino. Será que Deus mudou? Ou será que mudamos de Deus? Deus? Sebo. Salve, salve galera, nós aqui retomando agora para começar o nosso música instrumental. Vamos de Pau Grande, de Léo Gandelman, gravado pelo Brazilian Groove Band, do disco Anatomy of Groove, de 1999. Na sequência, Big Man, de Boccato, por Boccato e Banda Bloco, do disco Lixo Atômico, de 1985. Depois, Água e Vinho, de Egberto Gismonti, interpretado pelo próprio Egberto Gismonti, do seu disco Alma, de 1986. E finalizando o bloco, a gente acaba mesmo com o Dia de Comício, de Paulo Moura, do disco Confusão Urbana, Suburbana e Rural, de 1976. Qualquer semelhança com a realidade atual é mera coincidência. Roam, roam, roam. Yeah! Sebo. Salve galera, vamos aí começando o nosso bloco de rock progressivo. E para começar de verdade, vamos de Metamorfose, do grupo italiano Banco del Muto Soccorso, de 1972 esse disco. Na sequência, Sol del Fuego, de Ana Cruzi, do disco El Sacrificio, de 1978. Essa banda é argentina. E na sequência, L'Ombra, um palco de Marionette, do grupo italiano chamado Raccomandata con Vicevuta di Ritorno, do disco Per un Mundo di Cristallo, de 1972. E para finalizar o nosso bloco de rock progressivo, a gente acaba com um clássico, Epitaph, de 1969, do disco In the Court of the King Crimson, do próprio King Crimson. Roam, roam, roam. We'll be right back.

Criatura de Sebo. Olá! Vamos começando o nosso bloco Rolê pelo Mundo com Assim Como Hoy Matan Negros, de Vicho Jarra, do disco Desde Lo Que Haste Siempre, de 1967. Esse disco é do Chile. Seguindo Libertango, do Piazzolla, disco Libertango, de 1974, direto da Argentina. Seguindo Song From The Hills, de Ravi Shankar, disco Portrait of Genius, de 1964. Esse daqui é da Índia. E na sequência, Terno de Pífanos, O Cachorro, O Caçador e a Onça, do grupo dos irmãos Aniceto, do disco Instrumentos Populares do Nordeste, de 1976. Roam, roam, roam. Así como hoy matan negros, antes fueron mexicanos. Así matando chilenos, nicaragüenses, peruanos. Se desataban los gringos con instintos inhumanos. Se desataban los gringos con instintos inhumanos. De frente los reta, quien les disputa el terreno y quien de frente los reta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta. Un día por la vereda pasó un caballo de seda, ahora por los caminos galopa nuestro destino. Y como dos amapolas se encendieron sus pistolas. Y como dos amapolas se encendieron sus pistolas. Disputa el terreno y quien de frente los reta, quien le disputa el terreno y quien de frente los reta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta, es un bandido chileno, es nuestro Joaquín Murieta. Thank you. ao cachorro, o caçador e a onça. Olá galera, vamos aí terminando o nosso programa Criatura de Sebo número 10. E pra finalizar, a gente sempre traz aí as prateleiras amigas com sons variados, tudo quanto é lado. A gente pode encontrar esses sons clicando naquele espaço do nosso blog, onde tem algumas dicas aí de parceiros, né, de blogs parceiros, onde vocês podem encontrar tudo quanto é coisa que a gente coloca também no nosso programa. E pra finalizar, a gente traz hoje Tutu, de Marcos Miller, interpretado por Miles Davis, do disco Tutu, de 1988. Seguindo, African Song, de Youssef, do disco The Gentle Giant, de 1972. Seguimos com Funk Horn, de Fela Kuti, do disco The 69 Los Angeles Sessions, interpretado aí pela banda da época que acompanhava o Fela Kuti, do Niger 70. Para finalizar o bloco, Supercapitalismo, de Wynton Marsalis, do disco From the Plantation to the Penitentiary, de 2007. Roam, roam, roam. feelings of love. Wow. I got to work, I got to get down. I better think, I wish to think. Wow. I got to make, I got to get green. Give me my key, I got to be me. There's never enough. There's never enough. There's never enough. There's never enough. There's always some more. Oh, where are you hiding it? It's never a give me this, give me that, give me that, give me this, give me that, give me that, give me that, give me this, give me that. Thank you. Never enough. It's never enough. It's never enough. It's never enough. There's always some more. Oh, where are you hiding it? It's never enough. Give me that, give me this, give me that. Give me this, give me that, give me that. Give me that, give me this, give me that. Criatura de Sebo.